Olá, galera de Sete Lagoas! Aqui, Nelsinho, Monstrinho, né? Falando do Sete Lagoas RMBH Notícia. Vamos iniciar o 2022, né? Já iniciamos aí no 2022 com o pé direito e iniciando também aqui no Rádio Esporte, que voltará em breve, já esta semana. E com muitas novidades, o RMBH Notícias vai ter muita novidade na hora do esporte. Vamos falar dos times daqui de Sete Lagoas, das escolinhas, né? E que estão aí a todo vapor. E também vamos falar dos times das capitais. E falando também do esporte de Minas, do Brasil e do mundo. Com muita alegria, com muito prazer, eu do lado de cá, você do lado de lá e nós aqui juntos fazendo a Hora do Esporte com as notícias do esporte. Inclusive, 2022, Sete Lagoas RM Notícias, tem muita novidade aqui. É isso aí, eu daqui, você daí, Sete Lagoas RM Notícias, vamos voltar quentinho com boas notícias no esporte. Muitos campeonatos vai ter aí em região e já já teremos novidade no Sete Lagoas RMBH. Aqui eu, Nelson Monstrinho, falando no Sete Lagoas RMBH, direto para você, Sete Lagoano, para o Brasil e para o mundo. Um abraço. Tchau, tchau, Brasil.